luz de flash y sobre el árbitro soa el gongo, no cuadrilátero en acción, mi corazón dispara, dispara, dispara, dispara. Campeón, un lutador por ti, soy campeón. Tú eres mi premio porque el campeón es más fuerte siendo campeón. Gano tu cuerpo, amor de lutador. Mas meu rival não me dá trégua, só penso que quero você pra mim, lá vou eu e a luta chegou ao fim. Campeão, o lutador por ti sou campeão. Tu és só meu prêmio porque o campeão é o mais forte sendo campeão. Ganho teu corpo, amor de luta. Sou campeão.